Deixa eu cantar uma música nova para vocês. E eu estou já terminando. Aleluia. Olhe para mim. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar contando que eu saí do país. Porque para mim sair do país é bônus. Eu gosto daqui. Mas um dia desse Deus me levou em Portugal. E lá eu conheci a Itália e tarará e tererê. Só que na minha ida, eu estava dentro do avião, um avião muito bom, da Lufthansa. E de repente Satanás começa a soprar no meu ouvido. E começa a dizer, está vendo? Você venceu. É a hora de você botar agora, dizer um monte de coisa para quem não acreditou em você. É a hora de você fazer vídeos agora desabafando. É a hora de você agora colocar em direta para todo mundo saber que você agora está por cima da carne seca. E aquilo foi me enchendo, porque eu até tenho motivos para fazer isso. Eu fui muito humilhado no começo. Só que daqui a pouco eu senti a presença do Espírito Santo chegar. E ele começou a me acalmar. E dentro do avião eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou comigo dizendo só uma frase: se você quer me imitar, perdoe os inimigos e viva em paz. Irmão, na hora que eu senti Jesus falar isso comigo, eu falei, tem música nova. Na hora. Escrever. O avião andando, não sei que parte do mundo eu estava. Mas eu comecei a escrever. Pois é, venci. Mas isto não me faz melhor do que ninguém. Pois é, sofri. Mas antes de mim, outros sofrerão também. Não sou o primeiro que sofreu nessa vida, nem tampouco o último que conseguiu vencer. Não sou o primeiro que teve feridas que fizeram cicatrizes e não dá para esquecer. Mas a proposta que Satanás quer usar é que eu preciso humilhar quem me humilhou há um tempo atrás. Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim: se você quer imitar a mim, perdoe os inimigos e viva em paz. Viva em paz. Eu ainda luto por você, então fica em paz. Sou eu mesmo quem falo por você, então viva em paz. Pensamento de vingança não provém. Para acontecer, inimigos ou amigos, todos eles vão ter que ver que és meu servo, és meu amigo e você tem dono. Fica em paz, você não vai dar resposta para ninguém. Já diz o compositor: quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei que sou na tua vida. Quando fecharam tudo, eu abri saída. Perdoe os inimigos e viva em paz. Quem ouve a voz de Deus, quem tem ouvidos, ouça. vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando. Você vai ver, ele vai com você. Tem milagre, providência, tem resposta, quem recebe? Quem? Depois do culto você vai voltar. Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vais cantar. Qual? Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome. Eu quero ver você cantar. Anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. Quem tem unção? Tem mesmo? Avisa pro irmão do lado. Já sentou perto de um profeta? Se nunca sentou, muito prazer. Avisa para ele o que está sobre mim. Diga a ele o que está sobre mim. Eu vou transferir para sua vida. Não sei se você está preparado para receber, mas diga a ele, eu vou tocar em você, e o que está sobre mim vai passar. Coloca a mão no ombro, na cabeça, sei lá onde. Isso. Agora comece a cantar para ele, comece, isso aqui vai pegar fogo. Canta. Receba unção em nome de Jesus. Receba unção em nome de Jesus. Receba unção em nome. Olha lá. Receba unção em nome de Jesus. Receba unção em nome de Jesus. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, olha lá. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Olha lá, cadê os crentes batizados do Espírito Santo? Receba, receba um som, um som em nome de Jesus. Receba um som. Vem cá. Vem cá, meu pastor. Fica de pé, meu pastor. As duas mãos lá em cima. Segura aqui de um lado na mão dele, na mão do braço dele. Segura desse lado aqui. Você lembra de alguma coisa? Estava guerreando. Moisés estava com a mão levantada. Arão e Ur de um lado. Enquanto as mãos estavam levantadas, o povo estava vencendo a guerra. O povo estava vencendo a guerra. Deixa a mão lá em cima, pastor Adão. Oh. Receba unção em nome de Jesus. Receba unção em nome de Jesus. Senhor, quem não for batizado, que fale em línguas estranhas agora. Quem está doente, que seja curado agora. Quem está precisando de renovo, que seja renovado agora. Quem está precisando de graça, que seja agraciado agora. Quem está precisando da tua mão, que ela seja estendida. Deixar vocês na glória. Mistério.